9h04, um excelente dia para você que sintoniza a Rádio Cultura Brasil pelos 1.200 kHz ou pelo site radioculturabrasil.com.br. Muito bem, vamos começar a nossa programação musical a partir de agora até a 1 da tarde com você, nos trabalhos técnicos na apresentação, o Caco Barbosa. E a gente começa com Clara Moreno. começamos bem em alto astral nesta manhã de domingo na Rádio Cultura Brasil. Ouvimos Clara Moreno de Joyce, Aldeia de Ogum. Demais, 9:22. Seguimos com música brasileira para você na Rádio Cultura Brasil. Flávio Sandoval.